O mundo não para. Vivemos em uma constante evolução, onde o homem consegue criar o que para muitos parecia inimaginável. O Todo-Poderoso Criador criou o céu, a terra e o mar, e as mais diversas formas de vida. Mas nenhuma criatura se compara ao maior réptil do mundo, o gigante crocodilo Prime. O maior de todos os predadores está furioso e pronto para dar a dentada violenta. Pega, meu animal! Com sua mandíbula poderosa, o crocodilo destrói as suas vítimas. Atenção, caçadores. Preparem-se. O animal. O animal da área! Segura! Acima. Cuidado! O animal vai te pegar. Os irmãos que são referência em pressão no estado do Paraná, juntos vão comandar o show do gigante. Alô, DJ Gordo! Alô, DJ Dinho Pressão! Vamos na área! Atenção, caçadores do crocodilo! Pega! Pega! Pega, meu animal! Tá na hora! E aí, vermelho de pelo! Só quem tá feliz joga a mão pra cima! E ele chegou! O gigante chegou! É o Festival do Shopping! E a galera de Fernandes Belo joga pra cima, assim, ó. Joga pra cima, joga pra cima. 3, 2, 1, já! Põe a mãozinha pra cima e grita. Avisa lá que a referência chegou! Quem é de Fernandes Belo, joga as duas mãozinhas pra cima aí. Quem é do Paysandu, joga as duas mãozinhas pra cima aí. Quem é do Clube do Remo, joga as duas mãozinhas pra cima aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga as duas mãozinhas pra cima aí. Agora bate na palma da mão. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. 3, 2, 1. Gordo estão tocando, é o número 1. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. solteiro, joga a mãozinha pra cima. Eu vou do rei, você joga no rol. Ei! Ei! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Joga a mão pra cima, dá tchau, dá tchau, dá tchau. 3, 2, 1, dá, dá, dá. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. O homem que comanda o supermercado Água Azul também tá comigo, segura Lúcio. E o meu parceiro Loro do Frango já falou: bota pressão, Maninha, assim, ó. Pra tchau, pra tchau. Tremendo, pra cima, pro lado, pro outro. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. E a galera vai, joga pra cima e treme a mãozinha. Treme a mãozinha, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. É a referência que tá no ar. Bota pra tremer. Agora. Tenho uma moto e as novinhas. Só quem tem moto joga as duas mãozinhas pra cima. Tenho uma moto, joga assim, e joga assim, ó. Uma moto, acelerando, acelerando. Uma moto e as novinhas. Joga, joga. E as novinhas. Tá acelerando, acelerando. Uma moto, joga a mãozinha pra cima e vai acelerando. Vai acelerando, acelerando, acelerando. Acelera! Tá na hora de acelerar tudo, maninho! 3, 2, explode! Quem vai hoje domingo pra Augusto Correia, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno aí, dá um grito bem alto aí. Quem tem amigo viado, faz barulho. Só quem vai pra Augusto Correia, joga a mãozinha direita pra cima. E faz a contagem assim com o gordo, assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou no rei, você joga no rol. Ei! Ei! Explode tudo! Vai! Eu nem sei de quem é essa festa. Como é que é? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o gordinho e invadi a maior referência. Comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. Vai, vai. E o comandante Vlad da família Maguari já falou. A ponta direita é deles. A festinha vai começar, meninas. E a ponta esquerda dos meus humildes da pedreira. Bora, meus moleque de atitude. Bora pra cima, assim, ó. Só quem tem amigo corno. Agora é o seguinte: corno. Se tiver algum amigo corno do teu lado, que tu conhece da tua rua, da tua casa, aponta pra ele e fala assim: essa música aqui é tua. Doente de amor, o goi remédio. Na explode! Ei! Bora, meu bonde dos camaradas! É baile de favela. Bora, meu parceiro Dick. Ele é a dona Lena também já marcando presença aqui, ó. Segurou na batida. Só quem é de Açaíteu aí, joga a mãozinha pra cima. Tem alguém de Açaíteu aí, tem? Dia 26 de outubro, no Círio de Açaíteu. Tá confirmado o Crocodilo e Açaíteu pra galera aí, ó. Crocodilo pra mim. Joga pra cima, pra cima. Joga pra cima, pra cima. Aí, bora pra cima, pra cima, assim, ó. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Cadê as mulheres que não dependem de homem pra nada aí? Uma. As mulheres que não dependem de homem pra nada. Uma. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Três, dois, um. Quero ouvir vocês cantando bem alto. Só pra saber se vocês estão afim, já. Eu vou deixar você partir. Agora vai pegar. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Venha. Eu vou recomeçar e de você não vou. A galera da pedreira. Meu amigo Buxudo, um abraço, Buxudo! Pisa, pisa, 28, tudo tá lá, eu vou ficar. A Valéria, a Luciane da Pedreira, o nosso amigo Alambrido, você é o Pedro, o Igor da RC de Santa Catarina. Agora vai pegar o que me fez sofrer, o que me fez chorar. E agora? Agora vai pegar o que me fez sofrer. Essa aqui eu quero oferecer pra toda a rapaziada da Super Beer de Viseu. Essa aqui é indo aqui, ó. Agora veja o sol. Como é que é? O combo que pudesse mudar, que viria amar. Acho graça porque não restou. Esse momento tem que ser registrado, tem que ser registrado, Bezerra. Vai, vai, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Joga o fogo pra lá, joga o fogo pra lá, desgraçado. Joga pra lá o fogo. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. É aniversário dos meus humildes da pedreira. E eles disseram, tem que ser numa fronteira. Aí, Fernão de Belo, ó. Vai, vai, vai, vai, vai. E doia, vai, vai. Hoje completos! Segura! Hoje o time tá completo, Leonor! shakes, assim de paraense. O meio quilo também. Amor, eu te quero e também vamos fazer o fim. Essa noite é nossa. Moleque e Piteco. Sou dos humildes da Pereira. Pra todos meus humildes aí. Nesse balo vamos. Do Egília, do Sabiga Xuxa. Um abraço especial também. Humildes do amigo Dick, dona Lena. Amor. O garotinho da Chinovela também, o amigo Helder. Os malvalados na área. Segura. Família Baguari, família Baguari, vai veja! Júnior Santorini, toma caqueado, toma caqueado. E a família Laricados também aqui na frente, valeu! Bora invadir, família Baguari! Bora invadir, bora invadir, invadir o crocodilo com a família Maguari. Bora, Vlagem! Bora invadir, bora invadir, invadir o crocodilo com a família Maguari, vai! Diana Nindeua, pra todo Pará. Família Maguari, você tem que respeitar. Nós que bota pressão no troco, no Croco Prime. É só escolher o rumo. E aí, Bruno Vermelho? Animal tá furioso. Um abraço pra você, garoto. Vai pra cima. Tá na fronteira. Prime, animal tá furioso. Você já sabe, vai pra cima do povo. Agora é Croco Prime. Croco Prime, Croco Prime, Croco Prime. Croco Prime, Croco Prime. Agora eu quero ouvir você. Foi até bom te encontrar. É só vir com o gordo e o Dinho. É só vir com o gordo e o Dinho. E a pressão é garantida. Joga pra cima, joga pra cima. Joga lá pra cima, passa o King e dá um pito. Fala, Júnior Soares. O Mauro e toda a galera da pedreira. Bota a barriga. Da saideira, meu amigo Wanderson de bebidas. E aí, moleque, bora pra cima, senhor! Amigaquinha da pedreira, o Cardozinho dos 40 do BD 13, o empresário Dengo de Azos, e amiga Joyce Alimentos, o Max e o Delcinho, o da Turial tá aqui comigo. Tô aqui no crocodilo, tô aqui no crocodilo. Toda a cúpula dos 40 de Belém. No crocodilo. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. E aí, Vitinho? E toma caqueado, toma, toma caqueado. Joga pra cima, joga pra cima. Vai, vai, vai, vai, vai já. Quem tá tomando uísque aí, joga o copo pra cima aí, ó. Galera do Coqueiro Bar, toda a equipe aqui. O Júnior Ivaldo, o Thiago Bacuri, o Evandro Clay, a cara e o casal top tá na área. Só na manha nada, só na manha nada. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar. Todo mundo vai ficar assim, ó. Arregaçando tudo! Hoje eu não quero voltar na minha casa, não. Hoje eu vou beber. Dá-lhe a dentada, meu animal. Na minha casa, não. Na minha casa, não. Hoje eu vou virar. Me deu um recorde aqui! Hoje eu vou virar. E o Playboy também! Jorge Bragança! Um abraço pra você, Ian! Ele já tá no som que ele dá valor! Crocodilo pra ele! E o nosso bonde dos camaradas já na área! Deixa eu abraçar também nosso amigo Pedro Fera, o menorzinho da Serra, o grandalhão Iago, o Davi, o Márcio, os moleque da vila, é o bonde dos camaradas, aqui, a família Sem Mais, e Fernandes Belo, o Viano, o Josivaldo, o Lourinho da Sene, Cidade Nova, vocês. E barulho. Explode o bagulho. Vai. E o nosso amigo empresário Maxi, ele também já tá aqui comigo. Bora, Maxi. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pro moleque, ela quer dar pra batida, ela quer dar pro Leonan, ela quer dar pra batida, ela quer dar pro Lobo, ela quer dar pra batida, ela quer dar pro Zezinho, ela quer dar pra batida, ela quer dar pro Alessandro, mas ela quer o seu completo, ela quer dar pra batida, ela quer o seu completo, ela quer. E o fortíssimo Júnior da Pedreira via celular! É aniversário dele! Ele já falou! A volta do animal em Belém! Ele vai fazer um festão daquele! Bora pra cima, que aqui a pressão não para, não para, não para! Dinho! Eduardo Santana, o Breno, o Meio, nosso amigo Bereco, a MD, agora Rogério, você e o Nathan Reis. E aí? Quero ouvir, quero ouvir. Não dá mais pra esperar o tempo cair. Comigo Lou também. Eu preciso te encontrar. Lá no Riacho. Meu vizinho desgraçado aí. Os moleques de atitude também aqui do lado direito. Um abraço pra vocês. Quero ouvir, eu quero ouvir. Você me perdeu. Dar amor a quem não me ama é palha, tô fora. Finge pra me ter na cama, comigo não rola. Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão, é Deus quem perdoa. Não dá mais. Eu te amava assim, nem a mínima pra mim. E agora? Nunca dava tchau, abraço pra você. Me toquei, quero nunca mais nós dois. E alto, vai! Só cama e depois. Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Só vocês. Some do meu lado, eu não quero perder nem mais um segundo do meu tempo com você. Distribuidora Braga também tá comigo. Bora, Jonas Felipe, bora, Fernanda, Carlos, Dica, Dona Lena. E os vagabundos de luxo de Itapixuna também tá todo mundo aqui, ó. E joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Vai, vai. Eu quero ver só as mulheres sinceras, as que nunca traíram. Trai-me. Cantando, cantando. Só as sinceras vão cantar. Aquelas que nunca traíram, já! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Canta bem alto, canta bem alto aí! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Agora vocês, já! Eu sei que dá. Quem não tem hora pra chegar em casa aí? Quem é do Remo? Quem é do Paissandu canta? Vai! Um, dois, três, já! E aqui no nosso telão, tudo combinado. E a galera aqui no... uma maior site de aposta do mundo. Olha o chute certo no telão aí, ó. Meu parceiro Nilson, André, tá no telão. Esse é o Paga na Hora, o verdadeiro e único do Brasil e do mundo. Amigo Jorginho, a Laísa, a organização tá aqui, ó. Todos os vaqueiros estão de olho na mina. O Pirrado Eduardo Rune, o Telemina. Olha, Saiteu, obrigado pela moral. Agora aqui, dia 26 de outubro, é lá. Prepara tudo que o Cid já Saiteu, é dia 26 de outubro, tem crocodilo. Joga o anzol, joga o anzol, joga o anzol. Puxa o carretel, puxa, vai. Joga, vai puxando, joga, joga, vai puxando. Joga esse anzol, puxa o carretel. Joga esse anzol, vai. Fala, Gordinho! É aqui, Federal, a parada de Fernando de Belo. Arrepia, garoto! Zinho! Ei, Joe! Tua mulher tá te traindo. Na festa se divertindo. E tu não fala nada, é. Ei, Joe! Então chama a perícia. Fazer uma perícia em toda mulherada é. Ela só dá o ela só dá o ela só dá o ai, ai. Olha o caqueado, caqueado, caqueado, vai. E é sempre nome da marca do momento. O maior sucesso. Olha a Miúze diz no telão aí, ó. E aí, seu Kinima West. Bora, dona Josi. E tá chegando parceria nova aí, ó. É o chão de motos que tá chegando, Dinho. E aqui, Fernando de Belo, todo mundo conhece e usa a Miúze diz. Põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o que capacete, tá chegando parceria nova. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixona. Acelerando, acelerando. Vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando, acelerando, acelerando, acelerando, acelerando. Toma, toma já, toma, toma. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto. Só quem é patrão agora, vai. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, você vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. E a família Tapanã. Nosso amigo Cachorrão, você, o Rian, o Lucas Rodrigues, o Teuzinho, o Lucas. FNP, tamo junto. Professor Lucivaldo, Professor Felipe, da Fazenda Real, tá no Grogo. O Leandro, o Cleia, a Karen, é o casal top. Pinelli, um exemplo de DJ mulher no Pará. Lá vem sucesso, filho! Essa aqui quem gosta é meu amigo Vlad. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Nosso parceirinho pesado, Beto, homem do frango. Aqui no lado direito, olha só a primeira dama. Feliz, e aí, Beto? Um abraço do gordo e do Dinho aí. Gordo e Dinho pressão. Assim, ó. Não vou desistir. Você? Você é meu. Dinho pressão. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor. E a família Zaricada daqui. Vlad, bora Vlad! Ele dá valor nessa aqui! Eu sou teu amor, você é meu também! Minha família Maguari do lado direito! E no lado esquerdo os aniversariantes é hoje! Os meus humildes da peneira! O nosso amigo Raio, o cachorrão! E a família Tapanã! Tá na área! Moleque, moleque, agora, moleque! Já, vai! Vai, moleque doido, vai, moleque doido. doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. E no nosso telão. Vai, moleque doido. A R.A. Boutique, a marca do Gold. É a marca Duke Golden no telão do animal, segurando isso! Vai, vai! E toma caqueado, toma, toma caqueado no gingado balançado. Vai, Moninho, vai! Vai, Moninho, vai! Bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! E lá vem pressão assim, ó! People in the house. Ela é o vilão. Ela vem pro meu barraco pra pegar já de ladrão. Pra pegar já de ladrão. Pra pegar já de ladrão. Pra pegar já de ladrão. Essa parceria deu certo, olha. Vem, DJ, o Vitinho de fazer o quê? E o Thiaguinho. Fico de quatro, faço a posição. Tu come, mete a pena, XR. Alô, Vitinho. Bota nela, bota nela, bota nela. Olha aqui. Bota nela, bota nela, bota nela. Rabale, rabale, vai. E o nosso bonde do Teitei. Comemorando um ano aqui no Groco. Abraço pra galera da Sacramenta. Olha essa amiga Luana, o Alci. Já presente aqui em Fernando de Belo. Bora, Thiaguinho. O Lucinal da Tainara. Só soca, Diana, você tá dando a vida. E olha essa amiga Cristina. Diana, você tá... tá todo mundo aqui, ó. Soca, Diana, você tá dando a vida. Só soca, Diana, você tá dando a vida. Fica de lado, toma ali. Fica de lado, toma ali. Fica de frente, toma ali. Toma ali, toma ali. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toque bala, toma, toma, toque bala, toma, toma, toque bala, toma, toma, toque bala, toma, toma. Já inventaram o ha-ha e também o pega, pega. Cabelinho na régua. E a galera da Terra Firme, a galera do Borussia, tá todo mundo aqui, ó. Que tal isso aqui? Que tal, que tal? Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o gigante Croco primeiro. Tu já sabe qual é o nosso amigo Reinaldo. E o Dinho é presente. E o Raimundo, alô Valmi, alô Gordinho da R7. Pro Croco. E em nome da Boutique Multimarcas, o do meu parceiro Ícaro Carneiro. E aí, Ícaro Carneiro, tá no telão, segura, moleque. E a lambada, e a lambada. Caqueado do gingado, balançado, caqueado da bala. Bora de dedinho, balançando a galera. Vai, vai, vai. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Essa aqui é do animal. Sal, sal, sal, sal, sal. Puta do crocodilo, vai te passar o sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. O nosso amigo Menorzinho. Vai te passar o sal. Iago Gaiatinho da RIS. Sal, da CR. Sal. A Evelyn Souza é o bonde dos camaradas de boa. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. E aí, meu produtor Leandro Bezerra. Deixa na batida, na batida. Toma pressão, joga pra cima, mãozinha. Faz, faz. Boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinha passa mal. Mr. Catra. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Eu não entendi, vem aqui, vem. Dá-lhe a novinha passa mal. Pode vir aqui no comando que aqui todo mundo é bem recebido. Muito louco. O crocodilo tá diferente. Ah, é o Anzal que tu tá jogando? Cabeça no croco e o croco suave. E olha o gordo de um preto. Henrique Coutinho também, por ali, ó. Patésimado. Um abraço. Patésimado. Olha o bonde. Neto em ação, traz a... O bonde dos camaradas aí, ó. Olha o crocodilo aí. E aí, meu bonde dos camaradas. O crocodilo pode... No meio da galera aí, ó. Se tu tá passando a... Moleque de atitude também. O crocodilo... Tá todo mundo aqui. Boquinha do animal. Boquinha do animal. E nosso telão. A clínica odontológica Pop Dentes é a melhor de Belém do Pará. Olha Pop Dentes no telão aí, ó. Bora, bora que lá vem a nega tarada. Vai, vai. Bora, meus humildes. Bora, meus humildes. Bota pra cima. Bota pra cima. E aí, meu parceiro Batata do Grumix? Ele disse: eu tô com o bonde formado, papai. Vai, vai, já. Agora. E vem comigo. Agora. Vem dançando no passinho. Aqui. E vem comigo. Vem dançando no passinho. Lá vem a nega. Lá vem a nega. Lá vem a nega. A nega tarada. Lá vem a nega. Lá vem a nega. Lá vem. Nosso amigo Paulo Sedução, o Cleberson do Comércio, direto de Floripa, o Edilson Mendes, o Daílson, o Valdian, você, o Natanael, o Cristiano, os fera estão aqui, ó. O Deusinho da PSC, o Luquinhas, da QS, a família, família galhada, tá aqui, ó. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver se não vai ver o Kevin Cris. Não tá bozão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Papo reto, já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. Não vai na pilha dessas mina aí, que elas não querem ver você sorrir. Se tá comigo, mina, fica de boa. Não fica nessa de estresse à toa. Pega a visão que eu já te falei legal. Elas querem tudo sentar no meu grau. Ah, não deixa se levar, vou falar de novo. Não, nós vamos ficar por aqui. Toma! Joga pra cima, joga pra cima. E a minha amiga Kawane, agora. Bota aí no telão, neném. O estúdio Moda K, da nossa empresária Kawane, tá no telão, segura aí, ó. O som é diferente, DJ Igor e Thiago. E a minha família Barão Vermelho aqui na ponta esquerda. O que som é louco. Segura aí no telão aí, ó. Você mexe, ri, mexe. Estúdio Moda K. Mexe, mexe. Da nossa amiga empresária Kawane, tá no telão. Sou hi-fi, que Flaminha Laricados. Segura aí. Ri, mexe, ri, mexe, mexe. É o look, sou hi-fi, que enlouquece. Ah, tu quer, né? Tu toma, já. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada... Bora aquecer, porque daqui a pouco Augusto Corrêa vai ser assim, ó. Faz aquecimento, aquecimento das mulheres, aquecimento das mulheres. Vai aquecendo, aquecendo a mulherada, vai. A piranha do banheiro, adoro um banqueiro e boto pra quebrar. Vai já! Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Bora, Edilson Mendes, tá aqui, ó. Bagulho doido. O empresário Léo, o Léo Sandono, o Murilo Santana, o professor Nilton lá pretinho, agora já! É o pretinho do frango e o Marcos Santos aqui, ó! É crocodilo! Manda Zé! Gordo e Dinho Pressão! Pra comandar o animal e colocar todo mundo pra dançar! Agora! E o meu parceiro Ian, lá de Bragança, prepara tudo. Dia dos Pais, tem búfalo e crocodilo em Bragança pra galera. Bota aí no telão pra galera sentir o clima, como é que vai ser a parada. É Dia dos Pais em Bragança. Para parada é o seguinte. A galera tá curtindo de boa. A gente mais uma vez agradece a presença de todo mundo. E dizendo que hoje, domingo, nosso encontro é lá em Augusto Correia. A galera de Augusto Correia tá esperando e hoje, domingo, tá todo mundo convidado. Bora pra cima que vai ser a parada assim, vai ser assim, ó. Já! O Blackout, o Pedro Fera, o nosso amigo menorzinho, o grande ali, o Iago Davi, drive, o Márcio Moleque. Drive. É o bonde dos camaradas. Lembranças de alguns momentos nossos estão dentro de mim. O Giovanni do Buca Saldi. E a galera do Passat Moral tá aqui, ó. Eu não aguento aceitar que acabou. O Cardozinho aqui, a Tayla. A Tayla Favela. O Thiago Pimentel, o Rogerinho, o Lucas, o Bonde dos 40, o Henrique CR7, o Leno PSC, o Caio Ticolé e a Ana Cláudia, tá todo mundo aqui, ó! Prime! Ou quem tem tatuagem!